Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Segunda-feira, 8 de setembro de 2014. Destaques de hoje. Candidatos à presidência avaliam o estrago do depoimento de Paulo Roberto. IDEB para o ensino médio sintetiza a estagnação dessa etapa escolar no país. Luciana Genro critica corrupção em estatal durante visita à feira agrícola. Marina apoia manutenção de programas sociais e investigação sobre a Petrobras. Aécio Neves quer volta de ex-diretor da Petrobras à CPI. Nicolás Maduro vê a popularidade despencar em meio à escassez de produtos. Estados Unidos abrem uma nova frente contra jihadistas no Iraque. ONU pede 47 milhões de dólares aos países árabes para reconstruir faixa de Gaza. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Frente fria avança sobre o sul e espalha nuvens carregadas pelo oeste de São Paulo, onde há previsão de chuva ao longo do dia. Muitas nuvens, mas sem chuva para o leste de Minas Gerais e norte do Espírito Santo. Nas demais áreas, dia de sol forte e bastante calor. Região Norte, tempo firme em grande parte do Tocantins. Nas demais áreas, o sol predomina ao longo do dia, mas o ar abafado favorece a formação de nuvens mais carregadas. E entre a tarde e a noite, chove de forma isolada. Pancadas de chuva ao longo do dia no norte do Amazonas. Região Nordeste, dia seco no centro-oeste da Bahia, no centro-sul do Maranhão e do Piauí. Entre o norte do Maranhão, Rio Grande do Norte e interior da Paraíba, o sol predomina, mas há previsão de pancadas isoladas de chuva. Nas demais áreas, chove várias vezes ao longo do dia, com até forte intensidade. Região Sul. Frente fria avança sobre o sul e provoca chuva com até forte intensidade ao longo do dia no centro-oeste do Paraná e no oeste de Santa Catarina. Muitas nuvens e pancadas de chuva no leste da região. No centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul, o sol volta a predominar. Região Centro-Oeste. Predomínio de sol e tempo firme em Goiás, no Distrito Federal e no leste de Mato Grosso. Muitas nuvens e chuva a qualquer hora, no sul e oeste de Mato Grosso. Nas demais áreas, o sol predomina na maior parte do dia, mas a partir da tarde, há previsão de pancadas isoladas de chuva. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Thank you. A vida tem destas coisas. Casais que se separam, famílias com um trajeto complicado, mortes que separam duas vidas unidas. Ponto de Encontro é um programa onde semanalmente abordamos estas questões e tentamos dar um amparo a quem dele mais necessita. Ponto de Encontro. Terças, 21h30, no Canal 1. Estes são números de pessoas, mas mais do que isso, são os nomes das canções. Às segundas, às 6h30 da tarde, com o Nuno Miguel, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Recém-divulgado pelo governo federal, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, para o ensino médio, que permaneceu em 3,7 pontos numa escola de 0 a 10 entre 2011 e 2013, sintetiza bem a estagnação dessa etapa escolar no país, mas não revela com clareza consequências ainda piores da má qualidade dos colégios. Pouco atraídos pelo aprendizado, um em cada 10 estudantes do antigo segundo grau abandona as salas de aula antes do término do ano letivo. Além disso, 12% reprovam e 30% dos matriculados estão com atraso de mais de 2 anos no fluxo regular. Os dados do Ministério da Educação desenha o cenário assustador do ensino médio no Brasil, sobretudo porque o público a que se destina, adolescentes e jovens, está naturalmente mais propenso a trocar o estudo pelo trabalho, ou a simplesmente não buscar nenhum nem outro, a chamada geração nem-nem, estimada em 1 a cada 5 brasileiros de 15 a 29 anos, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Especialistas em educação chamam a atenção para a urgência de uma reforma no sistema de ensino, sob pena de um retrocesso em conquistas sociais recentes. Para a professora Mônica Cavalcante, que leciona na rede pública do Distrito Federal e é doutorada em educação pela Universidade de Brasília, o colapso atual do ensino médio é um acúmulo de práticas inadequadas, desde os primeiros anos do ensino fundamental, a exemplo do afrouxamento na avaliação dos alunos. A oposição vai exigir que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, da Petrobras, convoque novamente o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, para detalhar outros nomes dos beneficiários do esquema de corrupção na Petrobras, batizado de Mensalão 2. Além disso, os oposicionistas querem ter acesso ao depoimento dado pelo ex-diretor à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, que faz parte de um acordo de delação premiada, proposto por Costa em busca de redução da pena. No campo governista, ansiedade e preocupação quanto à extensão das denúncias e os possíveis estragos na campanha de reeleição da presidente Dilma Rousseff. Para o líder do PPS na Câmara, Rubens Bueno, do PR, a CPI tem obrigação, sim, de investigar a denúncia e ouvir todos os parlamentares citados pelo delator. Na opinião dele, é fundamental uma reunião de emergência da CPMI hoje. Vivemos um momento importante na República. Os fatos estão vindo à luz do dia e precisam urgentemente serem esclarecidos para que não caia no esquecimento e o PT não consiga desviar a atenção da sociedade brasileira com suas propagandas mentirosas. Precisamos de todas as informações sobre as denúncias feitas por Paulo Roberto Costa, para que possamos indicar rapidamente os caminhos para que o Ministério Público Federal e a Justiça estabeleçam os devidos processos legais contra todos os envolvidos, ressaltou o deputado. O líder do DEM na Câmara, Mendonça Filho, de Pernambuco, afirma que é fundamental também acompanhar de perto o tema do Supremo Tribunal Federal, a quem caberá analisar o acordo de delação premiada, uma vez que os denunciados possuem foro privilegiado. Outro ponto de pressão, segundo ele, deve acontecer no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. São candidatos das eleições de outubro. Um deles, inclusive, concorre a governo estadual, Henrique Eduardo Alves, candidato do PMDB ao governo do Rio Grande do Norte. O eleitor merece uma resposta rápida para evitar que candidatos sejam eleitos e impugnados posteriormente, disse Mendonça. Em entrevista coletiva de imprensa no Palácio do Alvorada, a presidente Dilma Rousseff disse neste domingo que, se reeleita, contará com uma nova equipe de governo. Ela ressaltou que não vai indicar os nomes de novos ministros durante este mandato. Segundo fontes do Planalto, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, seria uma das pessoas a ser trocada. Dilma recebe, nesta tarde, o chefe da pasta na residência oficial em Brasília. Um governo novo fará uma equipe nova. As pessoas que vão compor essa equipe podem vir do governo anterior, mas é uma nova equipe. Meu querido, em referência ao jornalista, eu não vou discutir minha equipe de governo e nem escalar nessa altura do campeonato. Eu não vou indicar ministro antecipadamente. Acho que isso é sentar na cadeira antes. Eu não posso fazer isso, porque dá azar. Vou conversar sobre o meu ministério em 1º de janeiro de 2015, caso eu seja eleita. Alguns poderão ficar, outros eu irei trocar, disse Dilma. A candidata do PSOL à presidência da República, Luciana Genro, visitou ontem a Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários, Expo Inter, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, Rio Grande do Sul. Ela também conversou com trabalhadores informais que organizam uma feira em frente, com mais de 200 trabalhadores distribuídos em 90 bancas, e que existe há mais de 12 anos, e disse que a Petrobras enfrenta um escândalo de proporções gigantescas. Este é um local também de política, porque os temas que dizem respeito ao Estado e ao país são debatidos aqui na Expo Inter, a partir do embate que existe entre a agricultura familiar, a proposta de se fazer uma reforma agrária no Brasil e o grande agronegócio, que só produz produtos para a exportação e não gera distribuição de renda real, disse Luciana, segundo sua assessoria de imprensa. Luciana comentou as recentes denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras. As denúncias que vieram à tona demonstram que todos os partidos do sistema estão envolvidos em um processo de liquidação do Estado e de privatização brutal dos ativos da Petrobras. Estamos diante de um escândalo de proporções gigantescas em que os partidos que são governo com Dilma e os políticos que estão com Marina demonstram uma gestão de depredação do patrimônio público e da Petrobras, disse a candidata, de acordo com a assessoria. Vamos agora ao comentário direto de Brasília, com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, não consigo imaginar o que precisa acontecer ainda para que nós, cidadãos, de posse de um instrumento poderoso que é o voto, tenhamos alguma dúvida sobre a necessidade urgente de mudanças no país. O depoimento do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, ao Ministério Público e à Polícia Federal, vazado pela revista Veja neste final de semana, não deixa dúvidas sobre a existência do Mensalão 2. O ex-diretor aceitou um acordo de delação premiada em que afirmou que 3 governadores, 6 senadores, 1 ministro de Estado e pelo menos 25 deputados federais embolsaram ou tiraram proveito de parte do dinheiro roubado dos cofres da Petrobras, segundo a reportagem da revista Veja desta semana. O ex-diretor foi nomeado pelo ex-presidente Lula, mantido por Dilma. Inclusive cita sua amizade com o ex-presidente e os encontros frequentes que tinha com ele. Precisa mais? A presidente Dilma afirmar que precisa do conteúdo oficial que está criptografado e gravado na Polícia Federal para tomar providências cabíveis é piada. O ministro Gilberto Carvalho minimizar o assunto como vazamento para mudar rumo das eleições é subestimar nossa inteligência. Aqui não se trata apenas de eleição, é da continuidade do assalto ao dinheiro público. É caso de polícia. Marina também dizer que precisa de informações oficiais é manter o mesmo discurso de quando ainda estava no PT e tentava desconsiderar as denúncias do Mensalão 1. Não dá para dissociar o comportamento do ex-presidente Lula, que mandou os petistas e aliados irem para cima nas CPIs da Petrobras. Certamente, porque temia ocorrer o mesmo quando da CPI dos Correios, que desnudou o primeiro Mensalão, e do qual foi salvo por Sarney, Renan, Romero Jucá e outros aliados. Nestas CPIs, até que eles cumpriram o roteiro certinho e ensaiaram perguntas e respostas. Agora tudo cai por terra. Paulo Roberto Costa não diria o que disse no depoimento se não tivesse provas. Caso contrário, de nada valerá a sua delação premiada. Sem conteúdo, a Polícia Federal não vai livrá-lo de penas duras. O meu temor é que esta questão de considerar válida a delação de Paulo Roberto Costa poderá ser julgada pelo ministro Teori Zavascki, do STF. Coincidentemente, o mesmo que não viu crimes cometidos pelo ex-diretor nas primeiras denúncias e o libertou da cadeia. Meus caros ouvintes e leitores, se houvesse alguma dúvida sobre tudo que aí está de corrupção, de conluio de políticos, governadores, diretores estatais, empreiteiros, empresários, ministros do governo e do próprio governo, depois desta delação de um dos principais envolvidos, não deve haver mais. Na Itália, este tipo de procedimento ajudou a derrubar o poderoso esquema mafioso que atingia aquele país. Lá foi preciso gente de coragem para fazer acontecer. Aqui, tenho minhas dúvidas, inclusive. De Brasília, José Voitschuma. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo. O de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados, Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61 3532 6993. Óleo de argan saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. O adepto de futebol tem um espaço privilegiado nas bancadas da Antena Web. Todas as terças-feiras às 20 horas, Carlos Bonaparte apresenta Mundo do Futebol. Um espaço radiofónico em que não se debate o presente, mas sim se dá a conhecer e se recorda o passado. Todos os factos relevantes do futebol à escala mundial. Os campeonatos, os jogadores, os clubes, tudo em revista aqui. Mundo do Futebol. Terças-feiras, 20 horas. Canal 1. Neste momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo do fome, não é? Do tipo de fome. Pode ser fome de comida como fome de outra coisa. Então é esse, ainda sou muito verde, ainda sou muito novo para estas coisas. Eles fizeram um unplug muito bom, por acaso. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no Unplugged. 3 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O governo da Rússia ameaçou retaliar a União Europeia caso as sanções econômicas contra Moscou, anunciadas na véspera pelo Bloco Continental, sejam adotadas. Por meio de um comunicado emitido ontem, o Ministério Russo das Relações Exteriores advertiu os países membros da União Europeia de que um novo recrudescimento dos embargos, já que são os piores desde a Guerra Fria, acarretaria consequências. Se forem efetivas as novas sanções, haverá, sem dúvida, uma reação de nossa parte, afirma o documento. O novo pacote europeu de sanções, aprovado em meio à tentativa do presidente russo, Vladimir Putin, de pôr em prática um plano para reverter a escalada da violência na Ucrânia, engloba medidas de restrição aos mercados de capitais e defesa, aos bens de uso militar e civil e a tecnologias sensíveis. De acordo com a agência France Press, mais nomes de pessoas ligadas ao chefe do Kremlin foram adicionados à lista que prevê proibição de vistos e congelamento de bens. Os presidentes da Comissão Europeia e da União Europeia, José Manuel Durão Barroso e Herman Van Rompuy, respectivamente, explicaram que os embargos vão atingir o novo poder na região do Donbás, leste ucraniano. O governo da Crimeia, na península anexada por Moscou em março, assim como os tomadores de decisão e os oligarcas russos. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina pediu doação de 47 milhões de dólares aos países árabes para realizar uma campanha de emergência durante 4 semanas na faixa de Gaza. No discurso perante os chefes da diplomacia árabe no Cairo, o comissário-geral da agência, Pierre Krahenbu, assinalou que existe uma necessidade de apoio financeiro imediato, equivalente a cerca de 36,2 milhões de euros, e pediu aos participantes para não esperarem semanas para oferecer essa ajuda. Krahenbu acrescentou que com esses fundos poderão ser feitas pequenas obras nas casas afetadas pelos conflitos, como colocar novas portas e janelas para suportar o inverno, além de auxiliar habitantes que ficaram sem alojamento para que aluguem novas casas. Papa Francisco diz que a guerra não é um meio para resolver injustiças. A guerra nunca é um bom meio para remediar as injustiças, afirmou o Papa Francisco em uma mensagem enviada neste domingo a um encontro interreligioso organizado na Antuérpia, Bélgica, e publicado pela comunidade de Santo Egídio. A guerra jamais é um meio satisfatório para reparar as injustiças. A guerra mergulha os povos em uma espiral de violência, que se torna depois incontrolável, destrói o trabalho de gerações e abre o caminho para injustiças e conflitos piores, afirmou o pontífice, segundo o texto. Apesar de um primeiro momento parecer que a Santa Sé legitimava a ação militar no Iraque contra os jihadistas do Estado Islâmico, o Papa rejeitou, em seguida, a ideia de uma guerra justa e necessária. Com a popularidade em baixa, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta o período de maior contestação ao regime bolivariano desde o governo do antecessor e padrinho político, Hugo Chávez, que assumiu o Palácio de Miraflores em 1999 e morreu em 2013, pouco depois de ter conquistado mais um mandato. A escassez de produtos básicos nas prateleiras, aliada ao baixo crescimento econômico e à inflação elevada, tem gerado críticas, inclusive de setores do chavismo. Insatisfeita, a população voltou às ruas, agora para protestar contra a medida de Maduro, que estabelece um controle de compras. Sintoma da crise, ministros e altos funcionários colocaram o cargo à disposição do presidente, que promoveu uma mini-reforma. Rafael Ramírez deixou as rédeas da política econômica e da estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, para assumir as relações exteriores. As vagas abertas pelo novo chanceler foram preenchidas por Rodolfo Marco Torres, indicação que agrada aos militares, e por Asdrúbal Chávez, primo de Chávez, ainda um mito para os líderes bolivarianos. Eleito para suceder Chávez com 50,61% dos votos, em um segundo turno disputado e controverso contra o líder oposicionista Henrique Capriles, Maduro procurou minimizar a relevância das últimas pesquisas de opinião que mostram queda na aprovação do governo. Ninguém vai tirar nada de mim com chantagens. Um dia você cai nas pesquisas, no outro sobe. Eu não vivo de pesquisas, afirmou. Na sondagem da consultoria Data Analysis, sua popularidade despencou 15 pontos em 16 meses. Ainda de acordo com o levantamento, 80% da população acha que a situação da Venezuela é negativa e 62,3% desaprova a gestão do presidente. O presidente Barack Obama fará um discurso na próxima quarta-feira para anunciar a estratégia americana para enfrentar o Estado Islâmico. Obama adiantou, contudo, que os Estados Unidos não farão uma nova guerra terrestre no Iraque. Estou preparando o país para ter certeza de que enfrentaremos a ameaça do Estado Islâmico, disse Obama em entrevista transmitida neste domingo pela NBC. Na quarta-feira, farei um discurso e descreverei o nosso plano para daqui para frente, completou Barack Obama. O discurso acontecerá em um momento sensível para o país, na véspera do 13º aniversário dos ataques do 11 de setembro, que colocaram os Estados Unidos em confronto com o Islã radical no Oriente Médio. Apesar dos esforços de Obama, o embate não parece ter data para acabar. Dois dias depois de voltar da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em Gales, Obama se diz confiante

O secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, disse na manhã deste domingo que as informações passadas pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, ao Ministério Público Federal, são mais um incidente que mostram a necessidade de reforma política no país. As denúncias de um esquema de corrupção na empresa atingem a base aliada da presidente Dilma Rousseff. Sem financiamento público de campanha, nós não temos como acabar com a corrupção e livrar o Congresso dessa dependência econômica de empresas que banquem as corridas eleitorais, disse o ministro depois de assistir ao lado de Dilma ao desfile cívico de 7 de setembro em Brasília. A presidente saiu sem falar com a imprensa. Em delação premiada, Costa, que foi preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal em março, envolveu políticos em esquema de recebimento de propina de empresas por contratos com a Petrobras. As denúncias envolvem PT, PSB, PMDB e PP. São governadores, senadores, deputados e o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, de acordo com a revista Veja. Gilberto Carvalho repetiu o discurso da presidente Dilma de que o Planalto precisa de mais informações sobre o que foi dito por Costa para tomar as providências cabíveis. Principal novidade na corrida presidencial, a candidata do PSB, Marina Silva, tem os 5 anos e meio à frente do Ministério do Meio Ambiente no governo Lula, de 2003 a maio de 2008, para mostrar ao Brasil seu desempenho na única experiência que teve no Executivo. O Correio Brasiliense cruzou dados públicos e constatou que, em síntese, a gestão de Marina emperrou a liberação de licenças para obras consideradas estratégicas e obteve uma baixa execução orçamentária, mas diminuiu o desmatamento da chamada Amazônia Legal e avançou bastante na criação de unidades de conservação. Recentemente, para se mostrar viável aos setores produtivos, em debate com os adversários na disputa pela presidência, Marina usou os licenciamentos da BR-163 e da usina hidrelétrica de Jirau, no Pará e em Rondônia, como exemplos de que não travou grandes obras. No entanto, dados disponibilizados pelo IBAMA mostram que a velocidade no andamento dos processos de licenciamento federais avançou bastante após a saída de Marina da pasta, principalmente em projetos de maior impacto ambiental. Ao citar essas medidas em seus discursos, ela quer fazer um movimento contrário ao que, em parte, a fez sair do Ministério do Meio Ambiente. Em certo sentido, esse movimento aproxima da Dilma Rousseff do PT e seu projeto de desenvolvimento, pois tenta buscar uma vinculação com os setores do agronegócio, aos quais a candidatura petista já está vinculada, analisa o pesquisador do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, Carlos Bittencourt. Dezenas de manifestantes participaram neste domingo da 20ª edição do Grito dos Excluídos no centro do Rio de Janeiro. O Grito é uma manifestação popular com a participação de pessoas, grupos, entidades, igrejas e movimentos sociais comprometidos com as causas dos excluídos. Os manifestantes se concentraram na Rua Uruguaiana, na esquina com a Avenida Presidente Vargas, onde acontecia a parada militar de 7 de setembro. Eles exibiram cartazes com fotos de vítimas do regime militar de 1964 e da polícia nos recentes protestos ocorridos desde junho do ano passado. Cartazes também pedindo voto nulo para as eleições de outubro, mais dinheiro para a educação pública, o fim da rodada de licitação do petróleo e melhorias para um hospital público da zona norte do Rio de Janeiro. O déficit habitacional no Brasil chega a 5 milhões de casas, segundo cálculos do Ministério das Cidades, e especialistas dizem que o problema não será resolvido apenas com a construção de novas habitações. Segundo eles, será necessário enfrentar a especulação imobiliária e avançar em políticas públicas, Previsto no Estatuto da Cidade, o aluguel social é uma das propostas apontadas por urbanistas ouvidos pela Agência Brasil e que serão discutidas na primeira matéria da série Desafios do Brasil, que será publicada a partir desta segunda-feira. Além do acesso à moradia, primeiro tema a ser tratado, a série fará um diagnóstico da realidade do país em diversas áreas e os desafios que se colocam diante desse cenário, tais como o desenvolvimento de políticas públicas que diminuam a sensação de insegurança da população e reduzam a violência nos centros urbanos, ou ainda a discussão sobre as fontes de energia prioritárias ao país. Esses são alguns dos desafios que os governantes terão à frente para resolver gargalos históricos e problemas estruturais de um país de dimensões continentais e cuja população já soma mais de 202 milhões de habitantes. A Agência Brasil selecionou 12 temas prioritários e ouviu especialistas e representantes da sociedade civil que pudessem apontar caminhos, soluções e propostas para os próximos anos. O intuito é contribuir para o debate de áreas essenciais para o desenvolvimento do país, além de levantar questões que ainda precisam de avanços. A presidente Dilma Rousseff chegou ontem pontualmente às 9 horas em um carro Rolls-Royce de pé para dar início à celebração de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios. A chefe de Estado desfilou no veículo, subiu até a altura do Ministério da Defesa, onde estava o palanque das autoridades. "Declaro aberto o desfile de 7 de setembro", anunciou Dilma. De lá, ela assistiu às apresentações do Exército Brasileiro. Também acompanharam as comemorações o vice-presidente Michel Temer, os ministros da Defesa Celso Amorim, da Justiça José Eduardo Cardoso, da Comunicação Thomas Trauman, da Educação Henrique Paim, entre outros. 4 mil homens participaram neste ano do desfile pelo Dia da Independência na Avenida Presidente Vargas, centro da capital fluminense. A parada de 7 de setembro durou 3 horas. Aproximadamente 3 mil militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares participaram do evento, que contou ainda com 500 civis e 500 estudantes. O desfile teve início às 8 horas e 30 minutos. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícia. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Direção geral Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã, Brasil. E obrigado por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.